todos os exemplos, né? Pontua, caso a caso, situações do Evangelho nas quais realmente entendemos que ele nos traz alegria e esperança. A doutrina espírita deixa claro para nós que não há mal que sempre dure, né? Tudo passa. E talvez a melhor notícia do Evangelho, né? Aquilo que realmente nos traz mais alegria, é entender que nós somos filhos de Deus, criados pelo seu amor, e que somos imortais, somos todos irmãos, estamos destinados à felicidade. É algo que é compulsório, é uma lei chamada lei do progresso, que é obrigatório. A gente pode até se arrastar um pouco, pode se revoltar, pode andar um pouco mais devagar nessa marcha em direção à perfeição, à evolução, à felicidade, mas é um caminho sem volta, é um caminho compulsório em relação a essa questão que vamos crescer, que vamos nos desenvolver e vamos ser felizes. E é isso, né? Linda mensagem de felicidade, não é, Sérgio? A gente percebe o quanto o cristão, né, tem quase que a obrigação de ser feliz, né, de demonstrar. Né, tudo isso que a gente leu aqui nesse texto deixa a gente realmente com uma sensação de querer agradecer, de gratidão, não é mesmo? Aproveito, faço a pergunta e já lhe cumprimento. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Francisco, Guilherme aqui da técnica e todos os nossos ouvintes. Estão aí ligadinhos para que a gente possa ter um bate-papo gostoso essa noite. Realmente, sentimento de gratidão. E o texto, ele enaltece muito bem, não é uma doutrina de sofrimento. Às vezes, está chegando a época agora, a época da Semana Santa, da Páscoa, onde, mais uma vez, a gente vai enfatizar a paixão de Cristo, todo aquele processo de sofrimento. E o Evangelho é alegria, e eu anotei aqui três ou quatro palavrinhas, assim, é alegria através da nossa libertação. É a libertação da culpa, porque a partir desse momento a gente compreende, a partir da vinda do Cristo, a boa nova do Evangelho, a gente se liberta da culpa sabendo que o Pai é compassivo e que Ele vai cuidar para que a gente consiga reparar os nossos erros. A libertação da mágoa, porque a gente percebe que o outro também está num degrau inferior como a gente e eventualmente a gente vai ver o pior lado dele. Mas a gente entrega porque a gente confia, a gente entrega na mão de Deus. E não quer justiça com as próprias mãos. Libertação do fogo do inferno, né? Do castigo eterno. Libertação do ócio que era descrito naquele céu prometido. Paraíso chato, paraíso, né? Chato que não tem ação nenhuma. Quando a proposta do Cristo é trabalho. Trabalho, meu pai trabalha até hoje, não é? Exatamente. Libertação, além da libertação, esperança. O Francisco tocou na palavra esperança, porque trouxe também a libertação de todo um povo de uma escravidão, seja uma escravidão emocional, seja a sua escravidão dos próprios instintos, através da lei do progresso, como o Francisco bem enfatizou. Seja a libertação física daquele que nasce num berço menos favorecido e sabe que o processo, que o mecanismo de Deus fará com que as recompensas reais apareçam na nossa vida. Libertação pela confiança em Deus. E aí eu sempre lembro a música, como eu sou mais velho, música do Erasmo Carlos, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Esperança. Gonzaguinha. Eu gosto da versão do Erasmo, que é uma versão mais calma, mas lindíssima essa música, lindíssima. Se o Guilherme tiver aí, precisa tocar pra nós essa aí, viu, Guilherme? Vamos tocar hoje, então. Tinha outra planejada, mas vamos mudar. Eu vou procurar aqui, a gente vai colocar Gonzaguinha aqui. Aí eu aprontando e improvisando no ar. Então, confiança em Deus, confiança na vida, confiança na gente mesmo. Isso é um processo de libertação também, confiança no outro. E a libertação é a alegria do trabalho, do serviço no bem. Olha quanta coisa boa, não tem como não ficar grato, não é, Wilson, diante de tudo isso? Olha, Sérgio e Francisco, de fato, olha, duas palavras-chave nós temos aqui: libertação e esperança. A esperança não é aquela esperança de sentar e de esperar que as coisas se resolvam. Sabe que recentemente, onde foi que eu li? Eu li uma história há poucos dias e estava contando para o meu amigo o Rubens, estava lá na União. Eu estava contando para ele uma história que um sábio passava à beira do caminho. Foi semana passada, eu contei para ele porque nós estudamos aqui, a semana passada, esse texto, tá lembrado? Então, da Joana de Ângeles, né? Então, um sábio passava com seus discípulos à beira da estrada e viu um homem, né, virtuoso, com o carro atolado no lamaçal, né, ajoelhado e pedindo a Deus para que o ajudasse. E eles seguiram à frente, logo adiante encontraram outro homem, já vociferando, brigando, xingando, mas empurrando também com o carro atolado, mas empurrando para tirar o carro do lamaçal. E aí aquele sábio chamou os discípulos que o acompanhavam para ajudar aquele homem. Logo mais os discípulos perguntaram: mas por que que você nos chamou para ajudar esse aqui que estava aqui xingando, vociferando, e o outro que estava lá, um homem virtuoso, né, fazendo uma prece para pedir ajuda, você não ajudou? Falei: porque aquele estava esperando que Deus empurrasse o carro dele, né? Esse aqui, apesar de estar vociferando, ele estava trabalhando, ele estava se movimentando para resolver o seu problema. E é essa esperança que nós falamos, é desta esperança que nós falamos. A esperança daquele que conhece, e o Espiritismo, ele nos oferece, eu gosto muito da frase, não lembro de quem é, mas que diz que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Porque aí entra outra palavra, falamos de esperança, mas a palavra liberdade, porque mesmo, né, depois de tudo isso que nós vimos aqui, desse relato da história de Jesus, ainda assim, a interpretação das palavras de Jesus foi durante muito tempo, pelo menos 1000 anos, né, foi desvirtuada de forma a aprisionar as pessoas, a se submeterem ao poder, né, do clero, da igreja. Então, isso aprisionou as pessoas que viam em Deus um Deus vingativo, né, odioso. Fez com que as pessoas se sentissem culpadas. O Sérgio bem colocou essa questão. É um evangelho triste. É o evangelho triste, o evangelho daquele que se arrepende, que sofre, do ascetismo, daquele que tem que fazer o corpo sofrer para o espírito poder evoluir. Da imolação, exatamente. Nós, eu já ouvi pessoas dizendo: ah, o Espiritismo faz apologia ao sofrimento. Não, de forma alguma. Nós só lançamos luz às causas do sofrimento. Explica por que estamos sofrendo. Qual é a causa das nossas doenças do corpo físico? Quais são as causas das dificuldades que experimentamos em todas as áreas da vida? Dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, né? Dificuldades físicas. Nós só compreendemos isso, mas não significa que nós tenhamos, né, que sofrer indefinidamente. E por ter uma explicação lógica, ele consola. Exatamente, a consolação vem disso. Exato. E vem disso a consolação e a esperança. Porque se eu sei que o meu sofrimento foi causado por mim, e que se eu não me revolto com isso, e eu peço a Deus, né, uma oportunidade de ressarcir o mal que eu fiz, nós não pagamos as nossas dívidas, eu não gosto da palavra dívida, mas nós não saudamos os nossos comprometimentos com sofrimento. Deus não quer que nós soframos. Não tem razão nenhuma, ele não ganha nada com isso, né? Ele não se locupleta com o nosso sofrimento. Ao contrário, é com o nosso trabalho, como o Sérgio bem colocou. Nós paramos de sofrer quando a gente se dispõe a caminhar e trabalhar. A gente vê na história de André Luiz, não é, Sérgio? André Luiz ali ficou quanto tempo sofrendo, Francisco? 8 anos, né? Oito anos. Em determinado momento ele decidiu que queria parar com isso, e o arrependimento sincero, basicamente é isso. Né? Lembra quando Jesus auxiliava? Qualquer um que ele auxiliava, ele dizia: vá e não peques mais. Pelo menos tente não errar na mesma coisa, no mesmo evento. Isso é compaixão, isso é perdão. Uma frase muito simples, mas que que traz essa libertação de saber que o pai não é um sádico que fica lá esperando em quem, em que raio, né? Em que cabeça vai jogar o raio. Pois é. E o, que é... o livro que você falou é Opinião Espírita. É o Emmanuel com André Luiz. Em Mensagens Alternadas. Dupla Chico e Valdo. Que essa Jesus foi o Emmanuel porta. Que fez a, o, é, o mestre e o apóstolo, o texto. Depois, se você quiser, a gente dá uma lida nele. É um texto muito bonito, onde ele compara o que Jesus fez e Kardec fez logo em seguida. Porque a gente só passa realmente a entender, como o Francisco bem colocou, né? Entender claramente o que Jesus disse a partir de Allan Kardec, né? Porque até então não conseguia... Existia muita confusão. Então Kardec ele vem e esclarece. Por isso que nós, né, fazemos aí menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, a importância dessa obra, que pega somente aqueles pontos morais, os ensinos morais do Cristo, né? aqueles que são atemporais. Né? Olha a entrada desse texto. Ó. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Restaurou a palavra. Wilson, lembra? Porque o Evangelho sofreu bastante através dos séculos, seja por edições... puramente motivadas a destruir determinados conceitos, por exemplo, a reencarnação. E agora, a obra, quando a gente pega, por exemplo, um quadro, uma casa, se restaura, se busca restaurar as origens. O que era, né? A beleza original daquela arquitetura. E tem mais uma forma que eu queria explorar aqui com vocês de escravidão. Com todo o respeito a todos os nossos irmãos cristãos de qualquer orientação, mas existe um grupo de cristãos apegado a uma tal teologia da prosperidade, que, no meu entender, também é uma forma de aprisionar a pessoa, porque é assim, se você convence a pessoa que está em dificuldade, que ela, como filha de Deus, ela tem direito de ter todos os bens materiais que ela puder ter, que ela pode viver numa mansão, num castelo, que ela pode possuir carros importados, que ela tem o direito de viajar 3 vezes por ano para o país que ela quiser, né? Simplesmente porque ela é filha de Deus. E a pessoa se convence disso, né? E se esforça para conseguir isso. Só que nem sempre isso faz parte do planejamento reencarnatório dela, ou as condições, né, materiais são propícias para que isso aconteça. E quando não acontece, o que essa pessoa sente? Que ela não é boa o suficiente, que ele não é um bom filho o suficiente, que Deus gosta mais do outro porque dá mais bens materiais ao outro do que a ele, que vive em dificuldade, não é, Sérgio? Olha, normalmente esse erro a gente comete... invariavelmente, todos os momentos infelizes que nós temos, a gente se sente preterido, né? E é extremamente importante que a gente sempre fale sobre isso, essa comparação da geração Facebook, da geração WhatsApp, da mídia social. Porque quando nós nos comparamos às outras pessoas, a gente comete uma injustiça muito grande, porque... Eu estava falando, eu fiz uma palestra ontem ali no Urubatão e eu falei isso, ninguém coloca selfie, ninguém posta uma selfie que não acha que está bonita. A gente tira 400 para falar, essa aqui eu gostei, aí eu posto. É perfil de um lado, é perfil do outro, é fazendo biquinho, é arrumando cabelo, isso. Com óculos, sem óculos. Exatamente, a gente testa até, né? E eventualmente a gente posta coisas felizes, mas ninguém posta foto triste, feio, descabelado... Quando acabou de acordar, né? Esse é o teste, não é? Eu, Sérgio, eu lembro quando eu era jovem aqui, né? Comprava um filme para pôr na máquina. É verdade. 12 poses, né? De 24 assim, quando era muito caro, de 24. Depois não tinha dinheiro para revelar. Não, demorava meses para revelar ou ficava no um mês, 2 meses esperando a revelação. Pois é. E aí chegava e queimava metade. Pois né? É, metade queimada, aquela um foto negócio feia. De louco esse. E nós estamos denunciando a idade, que a gente é quase dinossauro pro ouvinte aí. Mas é verdade, acredite, tinha todo esse desafio aí. O Guilherme está dando risada da gente aqui, porque ele é mais garotão. Então, isso, o que acontece? De nós sabemos tudo, inclusive vigiamos os próprios pensamentos, os sentimentos. Do outro, a gente só sabe o que o outro quer mostrar. Então, a comparação que a gente faz sempre, precisa ser em relação a nós mesmos. Essa é a proposta do Evangelho. Eu comparo eu com eu de ontem e tento ser melhor. Eu pego um ponto para melhorar e melhoro. E eu vou buscando esse processo saudável. Pois é. Francisco, eu vou... eu não sei se vocês conhecem, mas eu vi uma historinha, eu achei muito interessante, do Mário Sérgio Cortella. Eu vi vários sites diferentes, todas elas atribuindo a ele essa história. Eu não vi no site oficial dele, mas me parece que tem fundamento que seja dele mesmo. Diz que ele falou para os filhos dele que, quando completassem 12 anos, ele então revelaria qual é o segredo da vida. Segredo profundo da vida. Aí o filho mais velho, quando fez 12 anos, foi até o pai, você ficou de me contar um segredo, que é o segredo da vida. Diz que o Cortella chamou ele para perto, vem cá, vou te falar uma coisa. Aí ele se aproximou, o Cortella falou: a vaca não dá leite. Como assim? A vaca não dá leite. Não, a vaca não dá leite. A pessoa tem que acordar às 4 horas da manhã, tem que ir lá para o curral, colocar a bota, pisar na lama. Eu já conheci essa história. Tem que amarrar o rabo, a cauda da vaca. Tem que amarrar o pé da vaca. Limpar o ubre. Tem que limpar o ubre. E tem amarrar que... Amarrar o bezerro. Separar o bezerro, né? Para tirar o leite da vaca. Torcer para ela não chutar o balde. Torcer porque ela pode chutar o balde também no meio do caminho. Isso é, Francisco. Isso retrata muito o que é realmente a vida, né? Eu acho que é tipo do exemplo que converte para tudo que a gente tem falado desde o início do programa. Que Deus nos dá uma oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos pelo trabalho. E às vezes a gente pode, de alguma maneira, se sentir inútil por se sentir cheio de defeitos, e fica numa expectativa ou numa imaginação que deva ficar primeiro melhor para daí trabalhar. É exatamente o inverso. É no trabalho do dia a dia é que nós vamos errando e aprendendo e melhorando. E essa questão que você estava falando, né, de acúmulo de bens materiais, isso está muito claro no Evangelho, né, para quem quiser ver, no Evangelho segundo o Espiritismo mais ainda. Jesus deixa claro: não acumuleis tesouros na terra, que a traça corrói, que o ladrão rouba e o tempo consomem. Mas acumulei tesouros no céu, né, em que são imperecíveis, que são as nossas verdadeiras virtudes. Ninguém aqui está negando a matéria. Pelo contrário, a matéria é importante. Estamos encarnados num mundo material e que servem, logicamente, como alavancas para que nós possamos adquirir os verdadeiros tesouros, as verdadeiras virtudes. Então, claro que o desafio do ser humano é isso, né? É dar o adequado valor, o adequado peso às questões do dia a dia, às questões do cotidiano, do mundo terreno, e aquilo que realmente importa, que é acumulado, que não é de nós tomado, quando nós desencarnamos, né? Isso está muito claro em relação a isso, né? Enfim, eu acho que é por aí, né? Então, essa questão da vaca, né? Essa questão da gente interagir com o mundo, né? Quer dizer, nós temos os recursos. É bem parecido com a questão que você explicou ali do carro, né? Que estava quebrado e tal. A gente tem os recursos, mas não é porque os recursos estão aí que eles vão pular na nossa mão. Nós temos que ir atrás, temos que buscar, temos que trabalhar, temos que nos esforçar para que realmente nós possamos conquistar aquilo que nos interessa, aquilo que nos é bom, né? Aquilo que nos é importante. Sérgio, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas às vezes a gente fala, mas às vezes em alguns momentos da vida a pessoa perde a força, não perde, Sérgio? Perde. Toda vez que perde, eu lembro do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Se eu não me engano, numa conversa com Pedro, Jesus menciona que Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem. E graças a Deus, e quando a gente entende o mecanismo de Deus, que é bem simples, a gente pega Santo Agostinho, ele coloca que a Terra é um exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então Deus coloca pessoas num planeta de provas e expiação que tem débitos, e essas mesmas pessoas têm créditos, porque ora a gente bate, ora a gente apanha nesse processo. É interessante esse processo de rebelde, porque a gente entende que a finalidade maior nossa, se o planeta é um planeta de provas para espírito rebeldes, e a gente está aqui é porque a gente é rebelde. É rebelde. Então a gente está aqui para quê? Para amansar. Amansar. Ficar Jesus manso. Era... manso. Veja, a gente é brabo, né? E veja a característica. Jesus é o maior rebelde da história. Ele foi aquele que rompeu com todo o mecanismo que vinha anteriormente. E o mecanismo de Deus bota devedores e credores juntos e permite que a gente possa resgatar os problemas do passado auxiliando, possibilitando a gente usar um talento, uma virtude que a gente tenha, que lhe falta no outro. E é natural que de vez em quando o nosso joelho dobre, a nossa cabeça caia e a gente se sinta preterido em relação às outras pessoas. É inevitável olhar para o outro, às vezes, e sentir o que as pessoas chamam de invejinha branca, né? Ah, e sabe o que é o conceito, inveja branca? O que é bom explicar que não existe. Isso, né? Isso não existe. Inveja é inveja e pronto. Outro dia eu dialoguei, filosofei com alguém sobre isso, e ela me explicou o seguinte: inveja branca é assim, ó, eu não quero que você não tenha, eu quero ter também. Continua sendo inveja. Não é que eu não quero que tire o seu, mas eu quero também. Né? É a invejinha branca. É que uma o povo meia fala. Inveja. É então, uma meia inveja. Paulo fala lá na carta aos Romanos, né, que a gente deve se entristecer com os que estão tristes e se alegrar com os que estão alegres. Né? Esse é o amor de verdade. Essa é a boa inveja. Se alegrar com o que está alegre, né? Se alegrar pela conquista dos outros. Né? Exato. Agora, se a conquista dos outros faz você olhar para a sua vida e se entristecer, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. E aí o trabalho é seu, não é do outro. Né? Pois é, o trabalho é seu. Aproveitar para agradecer os nossos amigos ouvintes aqui. Temos aqui um ouvinte, olha, internacional, no Reino Unido. Temos em Piracicaba, São Paulo, a cidade de São Paulo, Rio Claro, Rio das Pedras, Mogi Guaçu, Americana. Um grande abraço a todos, a nossa gratidão para vocês que nos acompanham. No Reino Unido deve ser um casal amigo nosso, lá da cidade de Dois Córregos, o Ronan Godoy e a Larissa Lenharo. Muito provavelmente eles estão sempre com a gente. E olha que essa hora já deve ser 11h30 da noite. É 11h30 da noite lá. Viu? Um grande abraço para vocês que nos acompanham. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Vamos agora para a mensagem de abertura. Vamos ouvir a prece súplica na voz de Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda prece na doce voz da saudosa Terezinha Oliveira para o segundo bloco do programa desta noite, no dia 10 de abril de 2019. No segundo bloco, estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. É um estudo sequencial em cada programa. Nós avançamos por um pequeno trecho. Eu vou lendo os trechos e os amigos, hoje aqui, Francisco Mourão e Sérgio Aguiar, vão fazendo seus comentários. Então, nós estamos no capítulo 28, que entra na coletânea de preces espíritas. Eu só vou terminar de ler o item 1, que ele explica aqui como ele organizou e separou as preces. Allan Kardec vai explicar como ele fez a classificação das preces. E nós vamos entrar logo em seguida no item 2 e 3, que é a oração dominical, Pai Nosso, que nós conhecemos como Pai Nosso, que Kardec comenta. Ele faz um prefácio primeiro, depois ele vai comentar parte por parte dessa oração. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aquele mesmo que ora. Terceiro, preces pelos vivos. Quarto, preces pelos mortos. E quinto, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, esse foi o final do item 1, que Kardec explica como ele organiza suas preces. Então, o item 2 é que eu vou ler agora, é o prefácio. Então, como ele mesmo explicou, é uma espécie de instrução preliminar, né? Uma exposição de motivos daquela prece. Então, vamos ao texto de Allan Kardec. Item 2, prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, Quase sempre, esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Bem, antes da gente fazer a leitura e o comentário da primeira parte, tem algumas coisas aqui que eu queria levantar para nós comentássemos. Ele diz aqui que é uma prece curta, né? Kardec explica que, por ter poucas palavras, né, o sentido se perde para as pessoas. Nós realmente, é muito comum a gente ver as pessoas em preces, às vezes falando preces longas, enormes. Me diz, de onde isso vem? Né? Qual é o objetivo de, ao invés de simplificar as coisas muitas vezes na hora de fazer uma prece, de conversar com Deus, né? Por que muitas vezes nós complicamos tanto essa comunicação? Eu acho que de alguma maneira isso está de alguma maneira ligado à importância que damos aos hábitos exteriores, né? E o Espiritismo mais uma vez vem confirmar, né, tudo que Jesus deixou claro para nós, que o que interessa é a intenção, é a conexão, é como o nosso coração está se sentindo naquele momento em que pensamos e que pelo pensamento nós impulsionamos o fluido universal e de alguma maneira vibramos e contribuímos para o universo com as nossas vibrações que nós produzimos. Jesus, numa das suas passagens, deixava claro que, olha, se você for lá fazer uma oração e fazer uma oferta lá no templo, não adianta fazer a oferta se você estiver em desacordo com seu coração, magoado, aborrecido com algum amigo, com algum irmão, porque essa prece não será eficiente para Deus, em função justamente dessa conexão, né, Wilson e Sérgio, em que não é uma conexão bem feita, não é uma conexão eficiente. Jesus dizia assim, vai lá, faz as pazes com o irmão, não é com um propósito de ritual, mas com um propósito de alguma maneira, ele sintonizar as suas vibrações com a vibração adequada para que ele possa ter a sua prece adequada, vibrar de maneira adequada. Então Jesus deixou claro que não é a quantidade, não é o hábito exterior, não é o número de palavras, mas é muito mais a intenção, como coloca o coração, como se coloca o coração, né? E essa oração, a oração dominical, né, aquela que Jesus deu como exemplo quando os próprios seguidores deles pediram, né, mestre, nos ensina a orar, e Jesus deixa claro que essa seria uma oração adequada, ela é concisa, sim, e como Kardec bem colocou, ela atende o essencial, mas o mais importante, que é louvar, pedir e agradecer. Nós vamos ver, né, talvez não todos os trechos dessa oração hoje, mas alguns deles já de cara, né, já indicam isso, né, que os trechos dessa oração nos convida a realmente atender aquilo que realmente é importante quando oramos. Temos que louvar a Deus, né, honrar a Deus, reconhecer a sua inteligência, a sua bondade e seu amor supremos, entender que de fato ele é o Criador do universo, né, agradecer por isso e pedirmos, mas pedimos coisas adequadas, né, recursos adequados. Não é pedirmos como uma criança ainda imatura, uma criança de alguma maneira, né, que não tem ainda total consciência do que realmente deve pedir. Temos que pedir sim coragem, né, o afastamento das tentações e tudo mais, como essa oração, de uma maneira muito clara e segmentada, compartimentalizada, ela, de alguma maneira, nos auxilia a fazer isso. Sérgio, que o Francisco já tratou disso, mas a gente, lembrando do passado, né, nosso, religioso, a gente se lembra de ocasiões em que recebíamos o conselho, né? Reza lá, 3 Pai Nosso, 2 Ave Marias e vai para casa. Não funciona. Uma forma de penitência. Uma forma de penitência. Esse tipo de penitência não tem valor, então, né? Na verdade, bem até definido aqui no prefácio, não é o número de vezes que vai fazer qualquer diferença. Francisco colocou bem essa questão de que o nosso pedido vai viajar vai viajar ao encontro daquele que a gente está pedindo, né, em contrapartida. Pega um exemplo, é a Larissa que está nos ouvindo lá no Reino Unido, e ela estava me falando que está com muita saudade da família. E nós estamos falando de prece, eu falei para ela, Larissa, se prece, conecta, né? Mandei para ela uma oração, falei, olha, essa prece aqui é a prece que você faz e pede pelo encontro, a gente sabe a emancipação da alma, durante, né? Durante o sono, é. Encontro durante o sono, porque imagina numa situação mais complicada. Nesse caso da nossa amiga Larissa, os pais estão aqui no Brasil e ela está lá no Reino Unido. Mas imagina das pessoas que perderam alguém que ama, né? E o que normalmente acontece? Nosso amor que fica parado, que fica encruado, e aí a gente vai diminuindo, a gente vai murchando nessa contrapartida. E aí a gente tem esse poder maravilhoso nas mãos da oração, da prece, de erguer os nossos pensamentos, de fazer o nosso pensamento viajar, de fazer o nosso abraço chegar em quem a gente quer, e guardar as impressões gostosas desse encontro. Isso é muito importante, Sérgio. Eu vou até aproveitar para ressaltar isso que você falou, para adotar essa postura. A gente está falando hoje aqui de evangelho, né, do evangelho e de alegria. Alegria. É a prece que é feita como alegria, não como penitência, como castigo, não é? Ah, eu tenho que fazer tanta prece, eu tenho que orar de manhã quando eu acordo. Ah, como se aquilo fosse um encargo, é uma dificuldade, é um peso, não é? É um compromisso. Tem que ser algo alegre. Às vezes até faz rabugento. Rabugento, vai, né? Ah, lá, Pai Nosso, faz o céu, por causa do vosso nome, né? É a questão da sintonia. Tem que fazer, tá, né? Tem que fazer a prece, né? Tem que fazer a prece para dormir, né? Para acordar. Quando o conselho é adoça a tua manhã com oração, dizer, sintonia, o que o Francisco falou aqui. Cria uma sintonia boa para que você possa realmente atrair felicidade, atrair coisas boas para si. Se desliga dos problemas, naquele momento, pelo menos, e fique alegre, né? É porque você sabe que a gente tem uma reação meio simbiótica com as nossas dores, com os nossos problemas. A gente se agarra neles e muitas vezes a gente se alimenta energeticamente dessa coisa ruim, né? Pois muitas é. Vezes a gente não quer abrir mão, porque o ruim conhecido é melhor do que qualquer coisa desconhecida, né? Nós tememos o desconhecido, tememos a escuridão, né? Exatamente. É atávico. É, só para a gente citar esse último parágrafo de Kardec, é importante. Ele explica aqui que ele aditou, né, adicionou comentários aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles. Então, veja que não é uma coisa assim simplesmente intelectual, né, do Kardec. É realmente inspiração, né, e assistência dos espíritos para esses comentários. É uma interpretação personalizada dos espíritos para cada trecho da prece, né? Exatamente. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. O item 3, então, vamos começar. Prece, a primeira parte. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Essa é o trecho da prece, e agora segue o comentário de Kardec. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. E ingrato, aquele que te não rende graças. Que lindo, né? A explicação maravilhosa. E quantas e quantas vezes a gente acorda correndo e quer fazer... E eu atribuo isso, Wilson Francisco, a essa nossa mania de achar que pode ser multitarefa, que pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque aí a gente acaba virando igual um pato, né? O pato, ele tenta voar, mas não voa nada. Ele tenta andar, anda todo estroncho. Coitadinho. Bem, né? Ele não faz nenhuma das duas coisas. Ele é ruim, né? De andar, ruim de nadar e ruim de voar, coitadinho. É isso, ele tenta fazer tudo, mas não faz nada direito. E a gente acaba não aproveitando as coisas maravilhosas onde a gente poderia realmente encontrar Deus, na obra dele. Francisco, tem aqui, né? Santificado seja o teu nome. Essa é a parte lá que Kardec trata como a lei da adoração. Ele vai tratar no Livro dos Espíritos. E aí, é claro que sempre vem essa pergunta. Fala para mim, Deus precisa de adoração? Não precisa de adoração, mas nós precisamos adorá-lo, né? Eu acho que é por aí, né? É, exatamente. Deus nos ama de maneira absolutamente incondicional. Não interessa o que nós façamos, não interessa em que nível de consciência nós estejamos. Deus vai nos amar de maneira infinita e até de uma maneira que a gente nem compreende, nem tem condição de compreender o quanto Ele nos ama. Se a gente tiver alguma rudimentar noção do que é o amor de Deus, é só a gente fazer um paralelo com uma mãe que ama um filho quando é recém-nascido, quando é pequenininho, quando é grande. Ela vai amar mais, vai amar menos? Não vai amar igual. E a mesma coisa com Deus, né? Não interessa se nós estamos em sintonia com Ele ou não. Ele vai continuar nos amando. Mas é fundamental que nós reconheçamos, que nós nos entremos em sintonia para que possamos nos beneficiar desse amor. E eu vou mais além, Wilson. Essa história de estar no céu, né? Deus está em toda parte, né? Nós já sabemos disso. E eu acho que essa interpretação dos Espíritos, explicando um pouco mais, deixa muito claro isso. Ele não está nos céus, entre aspas, né? Deus está permeando toda a criação, pelo fato da criação ter sido originária do seu pensamento, do seu amor, como sendo a sua obra. Então, Deus está em tudo, né? Principalmente em nós, né? Que a gente não pode esquecer nunca. Então, Deus está no céu? Sim, está, mas está em toda parte, né? E que nós somos, de alguma maneira, sendo filhos dele, carregamos o seu DNA espiritual. De alguma maneira, vamos, pela lei do progresso, pela lei do trabalho, pelo esforço diário, nós vamos, a cada dia que passa, nos parecermos como o Pai. Nós vamos nos aperfeiçoando, carregamos o DNA dele. De novo, para a nossa inteligência rudimentar perante a inteligência divina, vamos de novo usar os exemplos biológicos dos filhos que se parecem com os pais, né? E que de alguma maneira vão assumindo até no futuro não apenas uma aparência física, mas até uma aparência psicológica, comportamental e assim por diante, né? Então nós carregamos essa essência divina e, portanto, não há como não nos assemelharmos ao nosso Pai na medida em que nós caminhamos. Por isso, ele está em tudo. Essa frase final é de matar, né? Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Sim. O orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Maravilha. A gente luta por um pouco de miopia só, não de cegueira, né? Aqui é cego mesmo, né? E aí a proposta é fazer uma cirurgia de catarata espiritual para que a gente possa enxergar melhor. Pois é. E é assim, né? Deus, como o Francisco colocou, ele não precisa da nossa adoração. Não, esse... Aliás, Deus não precisa de nada. Deus, ele, o cara é Deus. É. Pense bem, né? Ele é Deus. Ele é tudo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa nem da adoração desse cego que está aqui. Ó. Nada. Ele não precisa. Quem precisa somos nós. É. Nós somos tão orgulhosos que achamos que conseguimos suscitar alguma reação de Deus. Né? Ah, Deus fica triste ou Deus quer. Pense bem nisso. Né? Por exemplo, nesse entendimento, Deus quer que façamos alguma coisa. Não faz sentido, porque Deus não pode querer, porque nós só queremos algo que não temos. Ninguém quer algo que já tenha. Deus é, então como ele pode querer algo? Significa que ele não tem alguma coisa? Não, Deus nos criou. É difícil até para que nós possamos compreender agora a questão do passado, presente e futuro. Mas Deus é atemporal. Onisciente, isto é, quando ele nos criou, né, nos trouxe para o número dos espíritos inteligentes, dos seres inteligentes da criação, quando ele olhou para nós naquele momento, isto é, quando ele nos concebeu, naquele instante ele já via em nós o ser perfeito, perfeito, que um dia nos tornaríamos. Sim. Naquele mesmo instante. Quer dizer, o problema é que essa trajetória é tão mais longa quanto nós vamos permanecendo, né, no mesmo lugar ali, quando a gente continua rebelde, não é, Sérgio? E seria equivalente a dizer que se eu acho que Deus está se ocupando com a minha vida... Isso, é. É uma coisa assim, é uma mania de grandeza bem muito grande. Muito grande, né? Né? Então... Deus fica com raiva, fica com ódio, né? É fica triste. Deus fica triste quando a gente faz alguma coisa. Como? Imagina entristecer Deus, Sérgio. A gente está movido pelo orgulho quando a gente fala isso. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque... Só se desilude quem passa muito tempo se iludindo, né? Pois é. Item 2. Venha o teu reino. Segue novamente o comentário. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Olha, chamar o reino de Deus para nós, né? Isso é uma coisa muito bonita e é como pedir também naquela música, é uma música evangélica de Lázaro, que ele pede para Jesus entrar na casa dele, entrar no nosso santuário. O santuário do Espírito é o corpo físico, é a mente, é a parte que está aqui sobre a crosta terrestre. E o texto ele traz de maneira bastante poética a questão da inteligência e a razão que é atribuída ao homem quando começa a tomar consciência de si. E a partir desse momento passa a ter liberdade. Só que pelos atos de liberdade, ele mesmo tolhe a própria liberdade. Quando ele começa a fazer a escolha, ele vai diminuindo o seu livre-arbítrio, porque ele passa então a ser responsável, a colher, responsável por colher o resultado das ações, das escolhas que faz. E um aspecto importante também realçado, a gente não adianta alegar a ignorância, né? Eu sempre pergunto, a gente não conhece todo o Código Civil, mas a gente está subordinado a todas as leis. A gente não conhece todas as leis naturais, mas também estamos todos subordinados a ela, queiram ou não. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, estão subordinados às leis naturais da mesma forma. Então que o homem, quanto mais cedo puder, tome a consciência de como funciona o mecanismo, porque é muito melhor jogar o jogo quando a gente conhece as regras do jogo. E o Espiritismo é esse conjunto de preceitos, assim como o Evangelho, mas o Espiritismo vem para explicar um pouco melhor o Evangelho, esse conjunto de preceitos para que a gente possa entender como é que funciona o mecanismo e passar a jogar conscientemente esse jogo da vida. Esse trecho, né, da oração dominical, vem o teu reino, né, tá na cara, né, tá claro para nós que não se refere a um reino material, né, é um reino espiritual, né, e Jesus muitas vezes deixou claro isso, né, meu reino não é deste mundo e o reino de Deus está dentro de vós. E como o Sérgio bem colocou, essa questão do reino tem a ver com uma certa organização. Todo reino tem suas normas, tem sua legislação, tem suas leis. E as leis de Deus são muito claras. E Jesus, mais uma vez, tentou-as simplificar ao máximo para que ninguém alegasse que não as entendeu. Pode ser difícil de aplicar, mas é fácil de entender. E a lei é: ame. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E como ama a Deus. É isso. Claro que até nós nos sincronizarmos nesse processo, amadurecermos e vivenciarmos, isso é outra questão. Mas a lei é clara, a lei é muito clara, e na medida em que essa lei é aplicada na sua totalidade por todos aqueles que estão habitando esse reino, entre aspas, acontece o que está acontecendo aqui nessa descrição dos espíritos, né? Paz, justiça, o forte sustenta o fraco, todas essas questões ligadas à lei da ação e reação, como o Sérgio bem colocou, essa questão do livre-arbítrio, em de que nós realmente somos livres, mas, por outro lado, somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, na medida em que harmonizamos e aprendemos a lidar com essas leis, que são simples, bem claras, o reino está lá. Nós estaremos cada vez mais em sintonia com o mundo espiritual, cada vez mais alinhado com as leis de Deus e com o nosso próprio Pai. Interessante a colocação do Francisco sobre o reino de Deus. Eu me lembrei aqui da passagem em que Jesus compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. Uhum. Então, neste caso, dá para a gente fazer um link com o comentário do Sérgio anterior sobre o trabalho. Então, se venha o teu reino, isto é, não é venha a felicidade pronta, né? Venha, me torne feliz, né? É como, a partir de agora, me envolva em teu reino de felicidade e de paz, simplesmente, como se fosse algo que viesse de fora para dentro. Mas não, se o reino é semelhante a uma semente de mostarda, algo muito pequenino e frágil, que merece, que tem que ser cuidado, cultivado, protegido, para que cresça, né? E essa semente de mostarda, apesar de ser, segundo a descrição, a menor das sementes, converte-se na maior das ervas, né? Numa árvore grande. Então, é isso, essa paz que nós recebemos as sementes da paz, para que nós cultivemos, né? E de todas as virtudes, não é, Sérgio? Então, quando a gente pede paz, o que, que a gente recebe, Sérgio? Quando a gente pede paz, a gente recebe um pouquinho de gente para tentar tirar a nossa paz. Exercitar esse processo de adquirir paz por si mesmo. Porque você falou exatamente nesse aspecto de que a gente tem que buscar essa aproximação. E até um ouvinte aqui lembrando a questão da adoração, não é adorar porque Deus é aquele ser soberano que quer ser adorado. Exato. Por vaidade. Isso já foi muito confundido através dos séculos, mas adorar para a gente poder se aproximar. O reconhecimento dele. Se confunde, né? Um pouco com idolatria. Idolatria, né? Exatamente. Não é idolatria, é o reconhecimento do que ele representa de verdade. É um exercício. Para nós, a adoração, é assim como o comentário seu sobre a paciência, a adoração para nós é um exercício de humildade. Porque só sendo humilde, a gente consegue adorar. Exato. Então, conforme a gente vai exercitando pela adoração, a gente vai se tornando realmente... E ao erguer o pensamento, ao colocar os cânticos ou da forma que a gente quiser, a gente se eleva. E ao nos elevar, nós nos aproximamos dele. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se semeadores nesta seara do mestre. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site da União Rádio Web, no aplicativo da União Rádio Web ou mesmo no site da USE. Ou, se preferir, pode também depositar qualquer valor na conta poupança, anote aí o número 71850-4/500. Eu vou repetir, 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas, ou se você já baixou o aplicativo novo, você pode selecionar lá também a opção prestação de contas. Se você não baixou ainda, vá lá na loja do Android, esse é só do Android que está pronto ainda, e baixe, ele tem uma tarjetinha em cima, escrito novo, lá você tem algumas funções já, alguns melhoramentos. Vamos agora para a música, que é a escolha do Sérgio Aguiar, né? A música Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha. Olha que gostoso, hein? Vamos para nós aí, Guilherme, também.

e pedir para a gente já começar a discutir sobre o processo de obsessão. Como se dá o processo de obsessão? Né? Essa influência, como ela começa? E quais são os sintomas de um processo obsessivo? Como a gente pode perceber se a gente está sendo vítima, entre aspas, de um processo obsessivo ou não? E a gente vai comentar aqui mais um livro para quem quiser saber mais, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Calda Schubert. Ele trata sobre esse tema de uma maneira muito simples e bem completa. A obsessão, ela tem variações. A primeira delas é a que nós chamamos de obsessão simples, que são aquelas sugestões que no dia a dia nós recebemos e que podem ser persistentes. No Livro dos Espíritos, agora não me ocorre a questão aqui, Wilson, mas ele menciona, o Kardec pergunta, e os Espíritos mencionam que a influência é tão grande, de tal sorte, que às vezes eles chegam a nos dirigir os pensamentos. São eles que vos dirigem. Eles dirigem os nossos pensamentos. Então, o termo obsessão é uma influência negativa que um espírito exerce sobre o outro. E isso acontece pelo perispírito, ou seja, pelo nosso corpo astral. Existe uma conexão aí, criando-se uma ponte. Nós podemos influenciar o outro pode nos influenciar com essa ponte criada. E ela se dá a partir de um aspecto vibracional. Quando nós estamos com sentimentos baixos, né, inferiores, nós nos conectamos a pessoas que também estejam com esses mesmos, ou com essa mesma categoria de sentimentos. E essa obsessão, essa sintonia, nós sabemos que a população de desencarnados é 3 vezes, aproximadamente, pelo menos é a notícia que temos, maior do que a população de encarnados. Então, quando estamos aqui agora, temos 4 pessoas aqui, é para ter no mínimo 12 desencarnados mais os 4. Correto? Exato. Então, aqui, naturalmente, estamos aqui falando de Jesus, falando de Evangelho. Os espíritos que estão aqui no ambiente são espíritos ligados a essa mesma, sintonizados com esse assunto. Quando a gente está num ambiente nervoso, brigando, discutindo ou tratando de assuntos mais baixos, outros espíritos se aproximam. Exato. Não é mesmo? Mas o que eu quero perguntar é, com relação à obsessão, o que aproxima um espírito da pessoa? É ao acaso? É a sintonia, como o Sérgio bem explicou, né? Sim, mas não tem relações pessoais? Não tem espíritos perseguidores? Não, isso pode acontecer sim, mas eu acho que, mais uma vez, não afasta a nossa responsabilidade, Wilson, pela vigilância, pela oração, por, de alguma maneira, vigiarmos os nossos comportamentos e colocando o nosso coração no alinhamento com o projeto no bem, por mais que nós escorreguemos, por sintonia, vamos também atrair nossos bons espíritos, aqueles que também querem nos auxiliar, querem nos inspirar, querem nos encorajar a trabalhar num trabalho, trabalhar numa tarefa que ninguém disse que é uma tarefa fácil, né? Se nós estamos aqui, como o Sérgio falou há pouco, num planeta em que, de alguma maneira, há uma maioria totalitária de espíritos irmãos que ainda caminham num grande nível de imperfeição, é natural que haja sofrimento. Porque as imperfeições geram sofrimento. Isso é uma consequência natural. Não é nada desastroso, não é drama, não é nada disso. Toda imperfeição que nós carregamos corresponde a um sofrimento que nós temos. Agora, imagine uma população de alguns bilhões encarnados, com mais 3 vezes esses bilhões de desencarnados que carregam essa quantidade enorme de vibrações e de imperfeições. Certamente isso gera desequilíbrios, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, psíquico, né? E que de alguma maneira nos influencia. A todo momento nos influencia. Dizer que a gente vai estar imune, não. Pelo contrário, se estamos aqui é porque precisamos sim passar por todas essas provas para seguirmos adiante, pelo nosso trabalho, aprendermos a sermos melhores. né? Então o desafio existe, a obsessão pode sim, em função da nossa invigilância, até pelo nosso desmerecimento, acarretar num agravamento da nossa situação mental, da nossa situação física, refletindo, né, do corpo astral, como o Sérgio falou, no nosso corpo biológico, no nosso corpo físico, que nada mais é, então, do que uma consequência desse desequilíbrio que já se originou nesse corpo astral, no perispírito. Bom, então, a obsessão é uma ação persistente de um espírito contra uma pessoa. E nós sabemos que os efeitos, então, podem ocorrer efeitos sobre a saúde. Como se dá esses efeitos? O espírito que está acompanhando, ele quer que a pessoa adoeça realmente? Então, por exemplo, tem um espírito que é um perseguidor do passado. Vamos dizer que tem alguém que eu prejudiquei muito numa outra existência, ou mesmo nessa existência, e que essa pessoa não conseguiu me perdoar. Né? Eu também não consegui perdoá-la. De alguma maneira, a gente se sintoniza, eu deixo a porta aberta, ele me persegue. E ele, então, pode me fazer adoecer, Sérgio? Sim. Sim, que tipo de doença ele pode causar em mim? As mais variadas, principalmente pelo aspecto de que ele vai criar um desequilíbrio psicológico. Esse desequilíbrio psicológico vai causar um desequilíbrio das sensações e pode causar também um desequilíbrio mental. E a gente sabe a questão da somatização, a medicina já nos explica a questão da somatização, onde uma mente adoecida vai adoecer o corpo. Ou até pelo seu comportamento desregrado, vai levar a um desequilíbrio, a doenças como excesso de comida, ou excesso de medicamentos, ou qualquer outro desequilíbrio biológico causado pelo desequilíbrio mental. Exato. Né? E lembrando também, Wilson, que nos casos severos de obsessão, nós estamos sabendo até de bactérias que se proliferam nesse processo. O que o Francisco colocou é interessante. Então, um espírito pode influenciar o indivíduo a beber em excesso. Né? Pode influenciar o indivíduo a comer o que vai lhe fazer mal. Pode, ele tem uma pode. Propensão a uma determinada doença, ele tem que evitar determinada comida. Aquele espírito pode influenciar de forma que ele sinta um desejo incombatível de comer açúcar, por exemplo. E a sugestão é tão sutil que a gente às vezes chega a acreditar que é o nosso próprio pensamento. Que é a gente mesmo que quer. Você mencionou no início a questão do 3 para 1. Estamos aqui em 4, 3 para cada um, 12. É importante a gente lembrar que o espírito, quando desencarna, ele não perde as suas paixões. Ele continua tendo as mesmas vontades, os mesmos desejos, e ele só não tem o corpo físico. E para conseguir o que ele quer agora, ele vai se utilizar da sutileza da influência inferior, da influência persistente, negativa, para que o outro possa fazer, para quem tem o corpo e tem a mesma vontade, possa fazer o que ele quer. Qual é o efeito para essas pessoas que estão passando, por exemplo, por um processo obsessivo que está refletindo na sua saúde física? É evidente que ele tem a responsabilidade, porque ele deixou a porta aberta, a sintonia está feita, mas qual o efeito para essa pessoa de procurar uma casa espírita e de receber o passe? Isso, é importante que antes que em qualquer desequilíbrio, que se já esteja no corpo físico ou não esteja, primeiramente existe um desequilíbrio energético. E o passe vai trabalhar na limpeza e na reposição desse desequilíbrio energético, colocando água limpa ou energia limpa naquela energia negativa que está instalada. É importante também mencionar, Wilson, no tratamento para um processo como esse, nós sempre recomendamos na casa espírita, se tem diagnóstico médico, nunca parar um diagnóstico médico. Isso é importante. A psicoterapia, a questão do tratamento neuroquímico, que a psiquiatria auxilia, E o trabalho de melhora de si, além da questão fluídica, que é a água, que é o passe, o trabalho de reciclagem, que vai fazer com que o comportamento se modifique. As casas espíritas oferecem as palestras. A própria palestra, né? Eu ia citar isso. Participar da palestra, ficar ali 30, 40 minutos escutando falar do Evangelho, de Jesus. Vale mais do que o passe. Vale. Tem gente que às vezes menospreza essa parte. Vai no final só para pegar o passe. Exatamente, porque menospreza essa parte. É muito importante complementar de que realmente o passe alivia, porque ele pode temporariamente, né, desconectar essa ação obsessiva, pode afastar por um tempo o obsessor do obsediado, pode, de alguma maneira, restabelecer esse equilíbrio energético. Mas se a pessoa, o obsidiado, ele não muda a sua atitude, não é por desmerecimento, não é por tragédia, não é por nada, é por questão de afinidade física. A gente não combate a causa, o efeito vai voltar. Então, é muito importante isso, que ele entenda a importância de estudar a si mesmo. De entender qual é realmente a verdadeira causa. É como uma verdadeira doença do campo médico, né? Não adianta a gente abaixar a febre e não descobrir o que está causando a febre. Então, o passe é fundamental, sem dúvida. Ele alivia, ele conforta, ele afasta. Mas se aquele que está sofrendo não busca bater na porta, né? Como dissemos agora há pouco, não busca trabalhar por si mesmo, essa situação não vai melhorar do nada. Não é só com o passe, não é só com a palestra que ele vai melhorar. Né, e se ela tem uma causa espiritual, sem dúvida o tratamento médico tem que continuar, mas nem sempre ele vai ser suficiente para restabelecer essa saúde. Muito importante o que você falou, Francisco, para que a gente sempre faça esse alerta. A nossa vida é muito importante. A nossa felicidade, aquilo que a gente busca para nós mesmos, tem uma relevância tão grande que não pode ser terceirizado. A gente tem que fazer o trabalho mais difícil, que é a reciclagem, que é a mudança de comportamento, que é a aquisição de novas virtudes. Pois é. Olha, eu ia desdobrar esse assunto em tantos outros, aqui tem tantas perguntas surgindo. Por exemplo, a pessoa chega na casa espírita, o obsessor entra com ela, será que eles são afastados? Em que casos, né? Ela fica protegida desse obsessor? Só que a gente não vai falar sobre nada disso hoje. Exatamente. O nosso ouvinte vai ficar um pouco curioso. A gente precisa falar sobre isso, o que acontece na casa espírita durante esses casos. Mas o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, não é verdade? Exatamente. E nós estamos chegando ao final. Então, separamos aqui, selecionamos do Espírito Maria Dolores a poesia Recado da Esperança. Falamos tanto em Evangelho hoje, temos que falar em esperança. Extraída da obra Marcas do Caminho, psicografada por Chico Xavier. Nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue à frente. Aceita, firme e contente, o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares, segue e não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar, tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos sireneus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor é bênção de Deus. Agenda Espírita. sábado, dia 13/4, às 14h30, na União Espírita de Piracicaba, na Rua Regente Feijó, 933, no centro de Piracicaba, palestra com o nosso amigo aqui presente, Francisco Mourão, sobre o tema Sermão do Cenáculo. A entrada é franca. Celebração do dia de Allan Kardec, Pinga Fogo com Allan Diniz, Álvaro Augusto Vargas e Jairo Capasso, sobre o tema Família, desafios e alternativas para ser feliz. Quando? É na terça-feira, dia 16/4, às 19h30. Onde? Na Câmara de Vereadores de Piracicaba, Rua Alfere José Caetano, 834, aqui no centro de Piracicaba. A entrada é franca. Realização, Use de Piracicaba. Acontece também no dia 15 de junho, parece que está longe, mas é um evento muito importante, dia 15 de junho, às 8h30 da manhã, é um sábado. Palestra com Haroldo Dutra Dias, sobre o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. Vai ser no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, na Avenida Dois Córregos, 3110, bairro Glebas Natalinas, Piracicaba. Palestra com Haroldo Dutra Dias sobre o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. A entrada é gratuita, mas estamos recebendo doações espontâneas em prol do Lar dos Velhinhos. Pode ser um pacote de fraldas geriátricas tamanho G ou GG, ou uma caixa de leite longa-vida. As inscrições devem ser antecipadas pelo site uniãoespíritadepiracicaba.com.br. Você vai lá, clica no banner e você vai ter um link para fazer a sua inscrição. Realização União Espírita de Piracicaba, apoio USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas-feiras, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Allan Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, também aqui companheiro. Como operador de som, nosso amigo André Sanson e o Guilherme Pereira, que está aqui hoje nos acompanhando. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, agradecendo aqueles que nos acompanharam. Temos aqui Rosimeire Bortoleto, a Juliana Bassi, a Karina Pinheiro Fatinello, Letícia Fatinello, todo mundo que passou lá pelo Facebook, que leu, que deu o seu joinha. A nossa gratidão, o desejo é que encontremos sempre a força necessária para guiar os nossos passos na direção da luz, para que sejamos instrumentos da paz de Jesus. E todos aqueles que compartilhem conosco possam também experimentar essa paz e essa alegria que experimentamos, né, por conhecer essa doutrina que tanto nos consola e o Evangelho do Cristo. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Francisco Mourão e peço para o Sérgio fazer a prece de encerramento. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, desejar uma excelente semana a todos aqueles que nos ouvem, que nosso Senhor Jesus continue a nos abençoar e, mais do que tudo, nós sintamos sempre o seu amor incondicional, a sua paz e o seu encorajamento. Nosso agradecimento a todos aqueles que nos ouvem e, nesse instante, a gente pede alguns segundos de silêncio mental, para que a gente possa elevar os pensamentos a Deus, mentalizando a figura de Jesus, essa nossa referência maravilhosa, para que possamos alcançar ao Pai, pedindo encarecidamente que as boas experiências se multipliquem, pedindo também que as experiências menores, inferiores, possam nos fortalecer as convicções e o aprendizado, pedindo que a paciência seja testada e que na contrapartida recebamos a paz que tanto buscamos. E agradecemos a oportunidade da vida, as maravilhas da criação, tudo aquilo que nos rodeia, criado por Deus e parte integrante da natureza, assim como nós somos. Então agradecemos mais uma vez a oportunidade do trabalho e rogamos continuar sendo sempre merecedores de todo esse amparo. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.